quem gostou, o som avante, né? Atravessa meio mundão, tem quem não goste, quem me queira lá na televisão. Fazendo show, é sucesso que eu não quero, pedi só pra ficar aqui no mesmo lero. É assim que é, traz uma rodada pra gente. Sentar na mesa sem compromisso é diferente. Contente com a vida que eu levo, bola pra frente, pois o resto eu não desprezo. É assim que é, não quero ser repetitivo, mas não faço o som do bem quando eu me mantenho vivo. Se é contente, quer mostrar, né? Então mostra pra ficar, cê sabe qual que é. Ainda falta espaço, né? Mas tô aqui pra fazer o que for, pra pedir muita paz, garantir mais amor. Tranquilo, vou levando a vida na moral. Quem gostou, bate bola pra agitar geral. Assim que é, e assim que sempre será. Fazendo um som do bem, pra do bem eu ficar. Tranquilo, vou levando a vida na moral. Quem gostou, bate palma pra agitar geral. E assim que é, e assim que sempre será. Fazendo sempre bem, ninguém vai nos parar. É desse jeito que é, e sempre vai ser. Se quer me conhecer, eu sou o Bruno Prazer. Levando a vida na moral, tornando o sonho real. Não tô gastando tempo pra ficar falando mal. Então pede uma breja, puxa a cadeira. Daqui só vou sair quando vou lá a saideira. Não tem preocupação, então fica de bobeira. Na roda com os amigos conversando a tarde inteira. Fala sério, o estresse já sumiu, pode crer. Foi pra puta que eu, e assim vai. O dia hoje tá bom, na moral. Pede a conta aí, levanta. Vamo aê, o show já tá pra começar. Já sai, ideia, traz aquela pra acabar. Saudações a quem gostou, quem é do Vênus tá comigo. Salve, salve, Deus esteja em paz, meu amigo. Tranquilo, vou levando a vida na moral. Quem gostou, bate palma pra agitar geral. Assim que é, e assim que sempre será. Fazendo um som do bem, pra do bem eu ficar. Tranquilo, vou levando a vida na moral. Quem gostou, bate palma pra agitar geral. E assim que é, e assim que sempre será. Fazendo sempre bem, ninguém vai nos parar.